faça ouvir na voz do nosso irmão Nilson Neto o seu glorioso testemunho com o tema O Resgate. E como nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus te abençoe e te guarde. Com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estar aqui nessa tarde maravilhosa. Desde então, já convidado já há alguns dias pelo meu amigo Rodney, evangelista, já estamos aqui neste dia e a prova de Deus nos dá essa oportunidade, tá? Eu estou feliz nessa tarde e nessa tarde orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra. De antemão, Deus foi e me colocou no meu coração de estar contando aquilo que Deus fez na minha vida, falando aqui o testemunho verídico, vivo e eficaz que Deus faz na vida do homem e da mulher. E eu tenho certeza que nessa tarde você vai sair daqui convicto da tua vitória. Você vai entender que o Deus que você serve é o Deus que muda a história da humanidade, é um Deus poderoso. E eu queria ler então aqui o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 20, 28, versículo 28. Mateus 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Podem sentar. No nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nessa tarde, para que você ouvinte, nessa tarde você venha entender o porquê, o motivo, a razão, a circunstância que Deus faz o resgate na vida de um homem. Eu quero vos falar, eu quero vos trazer nessa tarde este algo que Deus fez em minha vida. Eu tenho hoje 28 anos de idade, completei agora dia 4, 28 anos. Eu vim de uma família de origem espírita, ou seja, uma família, a minha mãe precisamente, se via ao inimigo há mais de 45 anos, a mulher que era ali considerada em sua cidade uma das tais. Uma mulher que há 45 anos se viu inimigo em um centro de macumba. Fez em sua carreira mais de 2 mil adeptos na macumbaria. Mas, meus queridos, ela tem 7 filhos. Desses 7 filhos, eu sou o penúltimo filho da dona Lourdes. E como penúltimo filho, sou ali do norte. E o Senhor, meus irmãos mais velhos, regressaram para aqui. Eu tinha 11 anos de idade quando disse para minha mãe, assim como meus irmãos, eu quero ir para São Paulo, quero trabalhar com eles. Minha mãe olhou para mim: filho, você fica aqui, você não precisa ir para lá. E eu pedi para ela, mas ela não insistiu muito, deixou eu vir para aqui. Mas antes de vir para aqui, a minha mãe chega e disse: olha, filho, mas antes de você ir para aquela cidade, vamos fazer o teu trabalho. Vamos preparar tudo para fazer um trabalho que é chamado trabalho de ebó lá na macumbaria. E fui levado àquele centro, a hierarquia no meio espírita não permite que a mãe, ou seja, que a mãe realize o trabalho de ebó do próprio filho. Ela pode preparar tudo, mas a realização vem pela sua mãe pequena, ou seja, a segunda dela ali, a primeira dela responsável por aquilo. Fui levado ao centro, foi feito aquele trabalho de ebó. Ela pegou um patuá todo costurado com algo dentro e uma semente dentro, me entregou, colocou no meu bolso e disse: filho, agora o seu corpo está fechado, vá embora. Peguei ali e vim embora, vim morar com meus irmãos mais velhos. E ao chegar aqui com 11 anos de idade, fui trabalhar com meus irmãos, fui estudar. Mas passou um tempo, passou quatro anos. Mas em toda a família, queridos, no meio dos 7 irmãos, são 6 homens e uma mulher. E muitos dizem fora que na família sempre tem aquele ovelha negra. Sempre tem aquela pessoa que apronta. Sempre tem aquele que quer se aparecer, mas que os outros de certa forma. Mas na verdade, esta ovelha negra, que para que você entenda esse testemunho nesta tarde, esta ovelha negra não era eu. Era o meu quarto irmão. Era o meu quarto irmão, o Jorge. Este irmão é um homem, é um jovem que se envolveu com as drogas. E é o fato de alguns anos atrás, se usasse apenas maconha, era tido como marginal. E ele era tido como marginal. E esse jovem se exilou ali em Santo Amaro. Começou ali a sua trajetória. Começou ali a traficar em Santo Amaro. Começou ali uma vida de drogas. E ao ponto de nós chorarmos muito, de olhar, de chegar naquela favela e de ver o meu irmão naquela situação portando aquelas armas. Quantas vezes chamei ele e conversava e dizia: Jorge, saia daqui, Jorge, vamos para a Zona Leste, venha trabalhar com a gente. O Luiz está lá de pronto a te receber. Vamos trabalhar na empresa do nosso irmão. Vem para cá, Jorge. E ele continuou ali naquela vida. E quantas vezes eu invadia aquela favela ali e olhava a situação do meu irmão, chorava. Ele dizia: olha, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Mas passou-se um tempo de tanta insistência. Ele falou: olha, a situação aqui ficou caótica, eu estou indo para aí. Eu falei: então venha. O irmão cedeu a casa dele para ele morar com a sua família. Ele veio para a Zona Oeste. E eu estava ali em um bairro novo, em uma área nova. E eu cheguei, amados irmãos, assim que ele chegou, eu peguei ele em uma das nossas festas ali, apresentei ele, um parceiro que tinha ali surgido, um rapaz ali naquele bairro. Apresentei aquele rapaz, eu não conhecia ele direito, mas eu apresentei: Jorge, esse aqui é fulano, esse aqui é Jorge. E apresentei, eles começaram a trocar ideia ali, e na verdade eu não sabia que aquele homem era o traficante do bairro. Ele ali conversando: é, porque eu sou isso, sou aquilo. O Jorjão olhou assim e falou: também sou. E ali já fizeram uma parceria. Eu tinha chamado meu irmão para sair daquela vida, eu apresento a pessoa errada. E ali meu irmão começa agora a traficar naquela favela. E um certo dia, cheguei naquela ali, uns jovens me ofereceram droga. Eu dizia para eles que não. Eu dizia para eles que não, droga não fazia minha cabeça. E ao chegar ali, cheguei a ingerir a maconha, a cocaína, disse para aqueles homens que não fazia a minha cabeça. Mas um certo dia, vindo meu irmão ali traficar, ele deu a saída e eles disseram para mim que tinham acabado de chegar essa droga por nome crack. E falou: vamos usar. Eu falei: olha, a droga até agora não fez a minha cabeça, não é essa que vai fazer. E eles disseram: essa aqui é forte, essa aqui vai fazer. Eu falei: então me dá, eu vou experimentar. Experimentei o crack. Maldita hora que eu experimentei o crack. O crack, ele tem o poder de viciar rápido, instantâneo. É terrível, é conhecida como a droga do diabo nos Estados Unidos. E ali, ao ingerir aquela droga, eu vi que fez uma diferença no meu corpo, na minha mente. Eu disse para ele: olha, realmente essa daqui é diferente. Realmente essa daqui fez um efeito. Amados, e ali eu comecei. O meu irmão entrou dentro da casa, olhou, viu que eu estava usando droga e falou: rapaz, você se chamou eu tanto para aqui, agora você está usando droga? Não quero ver isso de você. Falei: ó, Jorge, é só um pouco, é só hoje, mais que nada. E esse hoje, queridos, começou a passar um tempo ali, comecei a usar semana sim, semana não. Comecei a usar dia sim, dia não. Comecei a usar o crack dia sim, dia sim, dia sim. Ao ponto de perder o meu emprego, ao ponto de não ter mais trabalho, ao ponto de me tornar uma pessoa com 59 quilos. Ali já estava com um ano já viciado no crack. Ou seja, eu já estava pesando, hoje eu tenho 86 quilos, né? Eu sou uma pessoa alta. Agora imagina uma pessoa com 1,86 m de altura pesando 59 quilos. Eu já não estava mais no meu estado normal. E aí, quando não tinha mais dinheiro para comprar mais drogas, aquela favela existia 3 pontos estratégicos. E ali eu comecei. Agora não tem mais uma ovelha negra na família, agora são 2. Eu, Jorge, lá, meu amigo Fernando de um lado e eu de outra ponta da favela. Começamos ali uma onda. Começamos ali a traficar naquela favela. Na zona leste do Tatuapé, ficava a 2 quadras da delegacia da 30 do Tatuapé. E ali, queridos amados irmãos, me envolvi tanto ali. Mas eu entrei ali agora para o mundo. Eu comecei agora, o inimigo começou agora a me levar mais profundo. Ou seja, eu comecei a me turmar, eu comecei agora a traficar, eu comecei a vender droga. Mas não era, entrei para o mundo do crime, para que você entenda, eu não entrei para o mundo do crime porque eu tinha um coração ruim, não porque era uma pessoa má, mas eu entrei para o mundo do tráfico para que eu tivesse a droga, para manter o meu vício. Chegou um ponto, aquilo que eu menos esperava na vida, os policiais começaram a dar batida naquela favela, os policiais começaram a invadir aquela favela por muitas vezes, e toda vez que entrava ali, não pegava a gente, não pegava, porque a gente sempre tinha um escape. Mas, queridos, um certo dia, dia 5 de janeiro de 95, o que eu menos esperava estava para acontecer. Nós fechava, chamava até de firma, olha só, chamava, vamos fechar a firma às 5 horas da manhã. A partir das 5 horas não traficava mais naquela favela, porque a primeira coisa que os policiais faziam da 30 era invadir, o plantão das 6 era invadir a favela. Mas esse dia a estratégia foi outra. Às 5:20 da manhã, quando acabamos de fechar ali, fizemos as contas, guardamos tudo dentro de casa. Quando saímos para fora da porta daquele barraco, uma surpresa. O que eu menos esperava estava para acontecer. No silêncio, na calada da noite, aqueles policiais invadiram aquela favela. Eu nunca vi tanto carro junto, mais de 15 barcas da polícia invadiu, fechou as 3 entradas. E ali estavam saindo de casa, já enquadraram a gente, já tomaram. E ao chegar ao nosso encontro, eu disse, agora não tem jeito. E ali aqueles policiais invadiram o barraco, destruíram a porta, começaram agora a fazer uma limpeza, a procurar as coisas, e acharam ali uma quantia muito grande de dinheiro, acharam ali armas, acharam ali drogas, alguns aparelhos que a gente fazia troca da droga. E o que eu menos esperava, era estar indo para uma delegacia, era estar indo ser preso. E agora começou a sessão de espancamento, porque eles queriam saber quem era o chefe maior. Começou a quebrar as minhas costelas, começou ali uma sessão terrível, mais de 30 homens, cada um dando uma porrada. E aí eles diziam, cadê o bandidão? Cadê? Você não é o bom, você não é o manda-chuva aqui, você não é o matador. Aí, cadê você? Briga comigo. Começou aquela sessão de espancamento. Levaram meu irmão para dentro da casa. Fiquei do lado de fora junto com o Fernando naquela sessão particular. Oh, queridos, é ali, queridos, começou a destruir tudo dentro de casa. E eu pensava comigo, estão matando meu irmão. E eles me pegaram, levaram para dentro da casa. Eu falei, agora é a minha vez. E ali começou a mandar que eu procurasse mais drogas dentro da casa. Eu disse, Senhor, não tem mais droga, o que tem está aí. E de repente, meu irmão estava no canto da parede, um tenente, um sargento, que estava comandando aquela operação, chamou o meu irmão e disse, olha, Djavan, vamos fazer um acordo. Eu vou levar esses 6 mil reais que aqui está. Eu vou levar esse dinheiro. E sexta-feira que vem eu venho buscar mais 4. Eles exigiram que pagasse. E a gente, de prontidão, aceitamos ali o acordo. Quando estamos aceitando esse acordo, um policial novinho, uns 22 anos, me sai de dentro da casa, não prestando atenção na conversa, foi até uma das viaturas, catou o rádio e comunicou à delegacia. Olha, pegamos aqui 3 elementos. E todo policial que faz uma ocorrência e diz que pegou elemento, ele tem que chegar lá com esses elementos. Se ele não chegar, ele vai ser interrogado. Por que que não trouxe esse elemento? É? Se matou? Se... Por que não trouxe esses elementos? E ele entrou dentro da casa e falou, tenente, sargento, olha, já fiz a ocorrência. aquele sargento baixinho. Eu vi aquele homem transtornado, dinheiro na sua mão, voando na garganta daquele policial, e dizia: quem é que manda aqui? Quem mandou você fazer a ocorrência? Você não está vendo que eu estou fazendo um acordo? Pegou aquele soldado e jogou para fora da casa. Só faltou bater naquele soldado. Olharam para a gente e disseram: Javan, não tem jeito, esquece o dinheiro, temos que levar vocês presos. Colocaram as suas algemas, levaram nós para a delegacia. Ao chegar naquela delegacia, eles passaram rádio para todas as viaturas que estavam naquele plantão, que tinha ido já, dado batida naquele lugar e não nos pegava. E todas as viaturas colaram ali na delegacia. E quando eu cheguei, o meu amigo Fernando, que era o maior cadeiro de todos, já tinha 8 passagens, eu tinha puxado mais de 8 anos de cadeia. E ele olhou para mim com as costelas quebradas e disse: Nilson, você já apanhou? Eu falei: ó, Fernando, estou com algumas costelas quebradas. Ele falou assim: então olha o que está te esperando. Quando eu olhei uma fila, soldados para todo lado, batendo palma para aquela comissão que foi ali nos pegar. Agora você vai passar por meio daquela multidão, cada um te dando uma porrada. Cada um te dando uma porrada. Chegou um ponto de um pegar a minha carteira. Olha, e começou a abrir a minha carteira. Aí foi achado aquele patuá, aquele trabalho que a minha mãe me deu. E ele olhou para mim e falou: o que é esse pó? Eu falei: isso aí. O que é esse aqui, esse negócio preto? Eu falei: isso aí é uma macumbinha. É uma macumba. Ele olhou para mim e disse: ah, então quer dizer que você tem um corpo fechado? Eu falei: é, eu tenho um corpo fechado. Ah, pois nós vamos abrir na base da porrada. Então vê se você tem um corpo fechado. Vamos abrir na base da porrada. E ali, queridos, que veneno, que situação. Que situação, queridos. Amados, fomos ali presos. Assinemos o artigo de um 10, um 180, um 16. E surgiu o 12. O 12 é o tráfico de droga. Assinemos um poste de arma. E o que aconteceu? O meu irmão olhou para mim e disse: olha, o policial chegou e falou assim: qual dos três vai segurar um 12? Qual dos três vai assinar um 12? Meu irmão olhou assim e falou: se tiver que assinar, todos assina. Então decide aí, porque só um vai assinar. Entremos em acordo. Meu irmão olhou para minha cara e disse assim: olha, eu assino 12, vocês assinam o resto. Assumo o processo em liberdade. Saiam para a rua, volta para a favela e me tira deste lugar. Cuida da minha mulher. Mas só que um detalhe: se não me tirar daqui de dentro, eu vou tratar com vocês dois. Isso é irmão de carne e osso falando. Se não me tirar daqui, vou eu cobrar de vocês. Passado um tempo, saímos da cadeia, assumimos um processo de liberdade, voltamos para a favela, voltamos ao tráfico. Meu irmão ficou lá dentro. Agora a missão é essa: tirar o meu irmão dali. Passou-se 15 dias, era janeiro de 95. Passado 15 dias, meu irmão manda uma carta, manda um pipa, como diz, na linguagem de lá de dentro para mim. Disse: olha, Nilson, vai embora daí, foge daí, porque eles querem a tua cabeça. Foge. Eles não ficaram contentes em você sair. E eu ali, pegando esse recado, me arrumei. Minha última noite no tráfico ali, temporariamente. Quando eu fui saindo, fui enquadrado novamente. Novamente a casa cai. Só que eu estava todo arrumado, já com a mala na mão, saindo da favela. A casa caiu para os outros amigos. E eu passei ali, me enquadrado e tal. Saí daquela situação. Peguei e fui embora para a casa da minha mãe. Ela reside no litoral norte, aqui na praia de Camburi. Ao chegar na casa da minha mãe, após já 7 anos fora da sua presença, ela tinha preguiçado para cá, fez a sua casa ali no litoral norte. E quando cheguei na sua casa, ela olhou para mim, raquítico, amarelo, parecendo um aidético, porque eu parecia um aidético, 59 quilos. E amados, minha mãe olhou para mim, me acolheu, fiquei na casa da minha mãe, me refugiando. Assumi um processo em liberdade, e por esse processo em liberdade, eu não compareci às audiências. E o juiz foi lá e me condenou à revelia, a 18 meses de prisão, Ou seja, eu não compareci na audiência, eles me condenaram à revelia. Fiquei agora pedido pela justiça. Se o policial passasse da rua, me enquadrasse, puxasse o meu DVC, eu iria preso a qualquer momento. Então me refugiei na casa da minha mãe. O meu irmão Carlos, hoje pastor Carlos, chegou até mim e disse: Nilson, como é que você está? Falei: Carlos, tem 7 meses que eu estou aqui refugiado na casa da mãe. Faz 7 meses que eu não uso droga. Faz 7 meses que eu estou aqui estacionado. Ele falou assim: vem para cá, vem trabalhar comigo, vamos crescer junto. Falei: vamos. Alugou uma casa, mobiliou uma casa, fui trabalhar com ele. Isso sucedeu no ano de 96. E nesse período que eu estou trabalhando com ele, ele percebeu que eu voltei a usar droga nesse período. Ele falou: ó, garoto, você não está certo, você não está andando certo. Vai passar mais um tempo na casa da mãe. Cheguei na casa da minha mãe, ela olhou para mim e disse: de novo? De novo, filho? Falei: de novo, mãe. Mas a mãe nunca abandona o seu filho, ainda que seja a pior ovelha negra, ainda que está lá no lamaçal, a mãe sempre está com os braços abertos, ainda com o coração chorando, ainda com o coração ali terrivelmente sofrendo pela situação. Me abraçou: entra para dentro, filho. Fui na casa da mãe, fiquei mais um tempo. Passei-se mais 8 meses refugiado. Não saía da casa da mãe para nada. Chegou um ponto de 8 meses após, novamente o meu irmão começou a trabalhar e a firma começou a fluir. Arrumou um sócio. Esse sócio, um amigo meu, um grande amigo meu, se tornou-se sócio do meu irmão. Meu irmão olhou para mim e disse: Nilson, como é que você está, rapaz? Eu falei: Carlos, eu estou naquela situação faz 8 meses que eu estou estável. Ele disse: vem para cá, garoto, vamos reguer a nossa vida junto. Ó, o teu amigo está comigo, ele está de sócio. Só que esse amigo meu tinha se envolvido nas drogas juntamente comigo, mas durante esses 2 anos ele tinha se saído das drogas, tinha andado um tempo com as drogas. Eu falei: tudo bem, então eu vou, você tem a chave da casa, vem para cá, garoto. Já comprou um outro automóvel e colocou em nossas mãos. Não deu, nos deu uma área de trabalho, uma carteira de cliente. Era uma empresa de cesta básica. E ali, cheguei na minha casa do meu irmão, olhei para o meu amigo e disse: meu amigo, como é que você está? E ele disse: Nilson, faz já um tempo, mais quase 2 anos que eu não uso droga. E você? Eu falei: eu estou com 8 meses. Ele falou: então vamos trabalhar. Começamos a trabalhar. Na primeira semana, meu irmão pega o seu carro, vai até a casa da sua noiva. Nós começamos a beber, nós começamos ali a curtir com a vizinhança. E de repente, querido, passou, deu 2 horas da manhã, eu vi que o meu amigo tinha sumido. Falei: cadê o meu amigo? E fui até o quarto, ao entrar no meu quarto, ali encontrava, ali estava o filho do meu amigo, tinha mandado pegar uma droga, porque eu tinha um vizinho que era também viciado. Ele tinha mandado aquele rapaz pegar o crack. E quando eu chego no quarto, ele está usando. Eu disse: amigo, por que que você está fazendo? Ele disse: Nilson, eu não aguentei, eu estou aqui bêbado. Eu já mandei, eu só mandei buscar uma, é só uma, Nilson. Falei: olha, é só uma, é só essa. Que engano do capeta, que engano do inimigo. Comecei a ingerir aquela droga com este amigo, comecei a usar droga com ele. Passando semanas e mais semanas, meado de 96, deu dezembro de 96, 6 meses após, nós tirava dinheiro da empresa, para pagar agora as contas nas bocadas, onde eu comprava, aonde eu tinha crédito, aqui no Pan-Americano, no Jaraguá. Começamos agora a dar um desfalque na firma, uma firma começando, e a gente começou a tirar dinheiro durante 6 meses. Todo o dinheiro que entrava a gente tirava, recebia, fazia cobrança e não dava recibo, prestava outra conta para o meu irmão. Mas deu dezembro, deu dia 25 de dezembro, meu irmão estava na casa da sua noiva, algo incomodou ele lá. Ele veio, entrou dentro de casa e disse: olha, vem aqui vocês dois, alguma coisa está errada. Há 6 meses que eu coloco dinheiro nesta freguesia e não sai nada de lá. Alguma coisa está errada. Tire o carro da garagem, porque vamos. Enquanto podia, pegou a caderneta e disse: vamos passar na casa de cliente. Enquanto podia, vamos passar em casa. E agora? 80% daquela caderneta já tínhamos recebido. E aí, queridos, chamei o meu amigo do lado, falei: querido, a casa caiu, vamos contar a verdade. Falei: vamos contar a verdade. Chamei o meu irmão, falei: Carlos, toda essa cadeira que você está aí, se tiver 20% aí de tudo que você investiu, é muito, porque o resto gastamos tudo com a droga. Meu irmão, começou as lágrimas a vir no seu rosto, as lágrimas começou a rolar, e ele falou: não acredito que vocês me decepcionaram. Você, meu sócio, faz o seguinte: o automóvel vai ficar comigo, e tudo que ainda resta, você termina de receber. E você, moleque, e você, garoto, pega as tuas coisas, porque eu vou te levar embora. E é lágrima vindo no rosto. Ele disse para mim: Nilson, oh Sarai, Bekou, Manai, se você me pedir um real hoje, meu irmão, eu amo você, mas se você me pedir um real hoje, eu não tenho mais para te dar. Eu não tenho mais para te dar, Nilson. Mas olha, espera aí, mas o que eu tenho, eu te dou. E ali ele caminhou para o seu aposento, entrou no seu quarto, pegou a Bíblia e disse assim: olha, eu não tenho nada, mas o que tenho, eu te dou. Oh Sarai, Bekou, Manai, aqui está a solução para a tua vida. Aceita Cristo. Oh Lamante, oh Defas, Bekou, Manai, aceita Jesus. Só Ele pode mudar a tua vida, só Ele pode mudar a tua história, porque Ele deu a si mesmo por resgate de muitos. Oh, e ali me colocou no seu carro, me levou até o litoral. Ao chegar na casa da minha mãe, a mãe olhou assim: de novo? De novo, mãe? Pessoal lá já estava saturado de mim. Acolheu todo mundo de olho em mim. Quando eu chegava, eu dava prejuízo, as pessoas se afastavam de mim. Não porque era ruim, é porque eu fazia que elas se afastassem de mim. Eu destruía tudo que estava ao meu redor. Fiquei ali no Réveillon de 96 para 97. Isso está fazendo 2 anos. Passou o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, feriado de maio. Os meus amigos, que na minha saída da favela estava sendo preso, agora estava sendo solto 2 anos e 4 meses depois. 2 anos e 4 meses depois eles estavam saindo da cadeia. Desceram ao litoral, vamos fazer uma visita. O meu irmão agora, que estava lá, conseguimos tirar ele. Os policiais caíram em contradição. O juiz olhou na cara dele, e uns falaram que pegava gente com 20 peteca, outros falaram que pegava com 30, outros pegavam com 40, com 10. O juiz olhou na cara dele e disse: olha, esse rapaz não é traficante, ele é usuário. Quebrou o 12 com 16, assinou, pagou fiança e foi embora. Desceu o litoral também, ali começou a trabalhar, fixou residência. Esses amigos da agora saíram da cadeia e foram nos visitar. Ao chegar na minha casa, minha mãe olhou e disse: filho, quem são esses? Falei: mãe, são os meus amigos. Ela disse com todo respeito: marginal aqui já basta você. Na minha casa não. Peguei aqueles amigos, levei para casa do meu irmão, fomos fazer festa, feriado prolongado, fomos gastar as noites, como usar drogas. Chegou um ponto de não ter mais dinheiro, 4 dias na farra. Chegou um ponto de não ter mais dinheiro, o dinheiro que eles levaram tinha acabado. Olharam para mim e disseram: onde é que tem um lugar aqui que a gente pode meter o revólver? Podemos lá e assaltar. E eu indiquei um local, fomos até aquele local, assaltamos ali à meia-noite, assaltamos ali no litoral, aquele ambiente, levamos uma quantia boa de dinheiro, voltamos para a praia, começamos a beber, começamos a curtir. Deu 5 horas da manhã, o primeiro ônibus do litoral para São Paulo, peguemos o primeiro ônibus. Ao chegar na favela, olharam para mim: você está de volta? Eu falei: estou de volta. E ali comecei novamente, voltei para a favela. Não demorou muito, os policiais começaram a dar batida. Os policiais começaram a invadir a favela. Prenderam dos 8, prenderam 4. Ficaram 4 desses que tinham assaltado comigo. Um desses foi executado pelos próprios comparsas, pelos próprios meus parceiros que ali estavam comigo, foram executados. Esse é o amigo que o mundo oferece. Porque na verdade o verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Só Ele muda a história do homem. Só Ele cura, só Ele liberta, só Ele resgata do lamaçal. Chegou o ponto de não ter mais traficante. Existiam só dois, eu e um outro por nome Roberto. Estava ali junto comigo. Ele agora fazia o dia inteiro e eu fazia das 6 da noite às 5 da manhã. Em uma certa noite, agora, o negócio complicou. Os policiais dão batida naquela favela e eu saio ali correndo e perco, jogo, tive que desfazer de uma droga que estava em meu poder. Perdi uma certa quantia de droga e agora eu passei a dever para os traficantes maior. Comecei a dever para os traficantes. Perdi aquela droga. E aí eu falei, agora não tem mais jeito. Mas antes disso, eu tinha escondido uma quantia de droga muito grande na casa do meu irmão mais velho. Este irmão me acha toda esta droga, chega até mim e diz, olha, o porquê que você fez isso? Você colocou a minha família, minha esposa, os meus filhos em risco. Olha, saia da minha casa. Eu não quero saber para onde você vai, mas saia da minha casa. E ali peguei aquelas drogas, saí para a rua, portando os revólveres na mão, e dizia para mim mesmo que eu não tinha mais esperança, agora não tem mais jeito. Não poderia mais voltar para a casa da minha mãe. O meu irmão Carlos já tinha dado prejuízo a ele. O meu irmão mais velho agora me jogou para fora de casa. Não que ele estava fora da razão, ele estava com toda a razão. Eu coloquei ele, a família, a esposa em risco. Estava com toda a razão. Na ira fez aquilo. Após voltou a fazer o convite para ficar na sua casa. E eu disse que não, porque ali só era morte para mim. Mas queridos, agora eu estava num estágio que não tinha mais jeito. Eu estava num estágio aonde a sua morte me interessava. E um certo dia, em uma madrugada daquela, bebendo para aqueles homens, eu precisava acertar essa conta. A pressão veio, marcaram domingo, vamos buscar o dinheiro. Se não tiver o dinheiro, nós vamos acertar a parada contigo. Eu subi para cima daquela laje, queridos. Subi para cima daquela laje de uma madrugada e bateu o desespero dentro de mim, porque eu queria sair daquela situação, evangelista Rodney. Eu queria sair daquela situação, amigos, mas eu não tinha força, não tinha quem me tirasse daquela situação. E ali, o migrador, o destruidor de vidas, lança na minha mente: só tem uma solução para você, se mata. Pega este revólver e atira na tua cabeça. E eu ali já em pranto, peguei aquele revólver, coloquei uma bala, girei o tambor e disse: é verdade, só há uma solução. Estou condenado pela justiça, estou condenado pelo vício. Não tenho mais parente diante da sociedade, não tenho mais nome. E ele disse: é isso mesmo, aperta o gatilho. E eu peguei aquele revólver, levei até a minha cabeça. Dirigi até a minha cabeça. Eu em pranto. O inimigo falava: atira, aperta o gatilho. E eu apertei o gatilho pela primeira vez. Apertei o gatilho pela segunda vez. Apertei o gatilho pela terceira vez. E eu dizia: essa bala não vai chegar. Ele dizia: vai chegar. Aperta a quarta vez. Eu apertei a quarta vez. Eu apertei a quinta vez. E o inimigo falou assim: olha, é a sexta vez. É a sexta vez, aperta. Aperta que agora ela sai. E eu já não aguentava mais aquela situação. Eu não aguentava mais sofrer. E eu apertei o gatilho pela sexta vez. E a bala não saiu. E eu comecei a chorar. Eu comecei a me lastimar. Eu não entendia o que Deus estava fazendo naquele momento. E eu ergui a minha voz e disse: Deus, olha só a minha situação. Nem a morte me quer. Mas não era a morte que não me queria, não. Era Deus colocando a sua mão. Era Deus quebrando o laço de morte. Era a mão de Deus. Oh, Sarai, decou, mandai. Oh, lamanchou, devas. E eu ali, igreja, olhei para os céus e disse, veio na minha mente o Deus do meu irmão. Falei, Deus, se existe um Deus que fez os céus e a terra e me formou, a qual meu irmão me anunciou, se existe um Deus que resgata, se existe um Deus que transforma a vida, se existe esse Deus no céu, agora eu faço pacto contigo. Eu faço pacto contigo, Deus. E fiz o pacto com Deus daquela noite. Disse, Deus, se eu pagar a dívida com estes homens, um dia eu vou te servir. Isso foi madrugada de sexta para sábado. Na madrugada de sábado para domingo. No domingo os homens chegariam para receber o dinheiro. E eu não tinha dinheiro algum. Eu peguei ali vários computadores, em vasos de troca da droga. Peguei vários computadores na caixa, tinha recém lançado de chegar, 4.200 na época custava o computador. Eu catei vários computadores ali, guardei aqueles computadores no barraco. No domingo chegaram aqueles homens para receber o dinheiro, e eu convidei para entrar dentro daquele barraco. Eles entraram e vim pegar o dinheiro. Eu com meu revólver em punho e disse, olha, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Falei, não tem. Falei, mas tem algo aqui para vocês. Abri outra porta e mostrei. Tem isso aqui. Serve. Ele contou, falou assim, olha, está paga a sua dívida e você tem tanto na minha mão. Quando ele aceitou aquilo ali, queridos, eu lembrei do meu pacto com Deus. Eu lembrei do pacto que eu fiz com Deus. É o Deus que prove a situação. O Deus que ouve o coração quebrantado, estava ali agora me dando a solução daquela situação. E eu lembrei do meu pacto com Deus. Eu falei, agora eu tenho que sair daqui, como é que eu faço? Passei mais uma semana no tráfico, lembrando desse voto. Coloquei a mão no bolso. Tirei o endereço que fazia ali. 8 anos que eu não visitava essa pessoa, que eu não tinha visto essa pessoa. Peguei ali naquela madrugada de sábado, entreguei para outro rapaz que fazia o tráfico durante o dia, entreguei para ele. Falei, olha, você vai traficar hoje. Hoje eu não trafico para ninguém. Estou indo visitar essa pessoa. Está aqui os armas, está aqui as drogas. Se o patrão chegar, acerta com ele, porque eu estou dando uma volta. Fui dormir em cima daquela laje, dormi em cima daquela laje escondido. Depois tomei um banho, usei o banheiro da minha cunhada. Peguei aquele endereço, fui bater na casa dessa pessoa. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, ela olhou para mim e disse, me abraçou e disse assim, olha, filho, você não veio aqui por acaso. Eu falei, tia, faz 8 anos que eu não a vejo a senhora. Não é por acaso, estava no meu coração de vir aqui visitá-la. Ela falou, você não entende o que eu estou falando agora, mas você irá entender depois. Porque o meu Deus me visitou nesta manhã e disse para mim, serva minha, na tua casa haverá salvação hoje. Na tua casa vou eu entrar com salvação. E ela me chamou ali para a sua área, comecei a conversar com ela e eu perguntei, uma mulher vaidosa, uma mulher que gostava de curtir a vida, uma mulher namoradeira, e eu disse, tia, como é que está a senhora? E aí, namorando bastante, ela disse para mim, filho, hoje eu estou noiva. Eu falei, tia, a senhora está noiva com 40 anos de idade, aí já cabelo grisalho, a senhora acha de ficar noiva, mas tudo bem, fala o nome desse tio aí que eu quero conhecer ele. Ela falou, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu falei, tia, a senhora me arruma um namorado e esse namorado chama Jesus, só a senhora mesmo. Ela olhou fixo para mim e disse, você não está entendendo. É aquele Jesus que foi levado na cruz do Calvário por você e por mim. Hoje ele é o meu noivo. Hoje eu sou a mulher transformada. Hoje eu sou a mulher liberta naquele que foi levado à cruz do Calvário. Hoje eu vivo uma vida de bênção. Sou uma mulher restaurada. E aí foi como se escamas caíram dos meus olhos. E eu olhei assim, falei, é verdade, cadê aquelas vaidades, cadê aquelas coisas? Não tem mais nada, filho, sou liberta. E como está a tua vida? E a tua vida como estás? Eu falei, se a sua vida está uma bênção, a minha está verdadeiramente uma desgraça. Eu falei, por que, filho? Eu vou contar agora para a senhora. Estou aqui, mas às 6 horas da tarde tenho que voltar para a favela, porque só tem 2 traficantes, um fica o dia, outro fica a noite. E eu sou da noite. Eu não posso, vou almoçar com a senhora, já estou indo embora. Ela falou, você não vai embora, querido. Eu falei, vou embora, eu não posso. Vou te levar em um lugar. Eu falei, já sei onde a senhora vai me levar, mas eu não posso. E ali, queridos, fiquei ali, almocei com ela, mas o Espírito Santo de Deus me segurou ali. E ela disse, olha, você pode ir até embora, mas depois de onde eu vou te levar. Mas antes você vai comigo. Consideração, ela pegou a camisa de um primo, vestiu, fui até aquela congregação, ao chegar na igreja, já passava um espaço de 9 horas, eu passava 3, 4 noites sem dormir à base do crack. Então o efeito da droga começou a passar. E de repente eu comecei, entrei ali na igreja, sentei, eu comecei a adormecer, comecei a dormir, ela me dava um toque, filho, presta atenção na liturgia do culto, olha só que coisa linda, eu tá bom, tia, como é, dormia de novo, e de repente, não prestando atenção, é anunciado o pregador da noite, e ali me lembro como hoje me recordo, um jovem abençoado, e o pastor disse, está aqui o jovem, o pastor Sidney, esse jovem pastor, apenas 24 anos, Eu olhei assim, eu falei, tia, que negócio é isso? Pastor, 24 anos, esse garoto, esse magrinho, raquítico, que é isso? Pastor é homem de idade? Pastor é homem formado? Que é esse pai? Não é pastor, nada. Ele falou, é pastor, filho. Nem, eu vou ouvir que esse cara, se ele tem palavra de pastor, Deus trabalha até na curiosidade do homem. O culto inteiro não tinha prestado atenção. Apenas aquele jovem da minha idade ali, um pouco mais velho que eu, ali pastor, levou a prestar atenção na palavra desse homem. E ali ele começou a ministrar uma palavra. Uma igreja dava umas 3 dessas ali em Boimirim, em tamanho, em gente. E eu estava ali sentado, e aquele homem pregava, e de repente eu já não me aguentava mais, eu já estava trêmulo ali no banco, chorando, chorando, algo me segurava ali naquele banco, e de repente aquele homem fez um apelo. Quando aquele homem fez o apelo, eu nunca vi tanta alma aceitar. Mais de 20 almas veio para frente. E eu, entanto, dizia, tia, por que essas pessoas estão indo lá na frente? Meu filho, está aceitando Jesus, só falta você. E eu dizia para ela, tia, eu não posso aceitar Jesus. Amanhã vou estar na favela traficando, vou estar com o revólver na cinta. Eu não posso aceitar esse Jesus. E de repente, toda a igreja em pé, vamos orar para essas pessoas. Só que o Espírito Santo de Deus me diz para não orar para essas pessoas agora, porque na nave da igreja existe uma alma que precisa vir aqui hoje. E minha tia dizia, filho, vai lá, só falta você. Eu dizia, não, eu não posso, o inimigo é ali no meu corpo. E de repente aquele homem diz assim, para você crer que Deus fala contigo hoje, você está condenado, você vive uma vida de crime, uma vida de drogas. E durante mais de 20 minutos aquele homem revelou a minha vida por inteiro. E aí a igreja, 20 minutos em pé, a igreja já balançava a cabeça, quem sabe alguns diziam, esse pastor está blefando. E aquele jovem, usado por Deus, disse, olha, não murmure, porque o Espírito Santo de Deus nunca me deixou enganado, e não é hoje que ele vai me deixar. E eu sei quem está aí nessa vida, quem está segurando a sábia é você, capeta. Mas em nome de Jesus, eu não vou, não vou nem lá, é daqui, em nome de Jesus, saia dessa vida agora. Queridos, quando ele falou isso, a minha tia colocou as mãos sobre mim, e eu pude olhar para trás, olhei para os meus ombros, para ver quem é que estava saindo do meu corpo. Oh, Sharai, de como mandar. Aquele momento era o momento da libertação, era o momento do resgate de Deus na minha vida. Era o momento do resgate de Deus. Levantei a minha mão, me chamou na frente. É você mesmo, jovem, vem aqui. Olhou por mim, me despedi, abracei minha tia, falei, tia, o que que eu faço agora, tia? Como que eu vou voltar na favela, dizer que eu não vou mais sair para ficar, dizer que eu não vou mais usar droga, dizer que eu sou crente, a casa acabou de cair nesses dias, se eu falar que vou sair do crime agora, eles vão pensar que foi eu que dei a fita para os policiais e vão querer acertar comigo, e antes que acerta comigo, eu acerto com eles. O que que eu faço? Oh, olha, fica tranquilo, Jesus já quebrou todo o laço de morte em tua vida. Amados, fui para sua casa. Não voltei mais para a favela naquela noite. Falei, tia, olha, eu preciso dormir aqui. Pode dormir, querido, dorme. De manhã cedo, na segunda-feira, me levantou umas 10 horas. Falei, filho, toma um café rápido que a tia está preparando o almoço. Vou chamar aqui 11 irmãs para orar por você. Chamou ali 6 irmãs cheias do Espírito Santo de Deus. Elas me colocaram de joelho e eu orava por mim. E orava por mim e de repente veio algo estranho. Aquela língua que eu nunca tinha visto antes. E para mim era estranho mesmo. Eu falei, que negócio é esse? O que essa mulher está falando? De repente aquela mulher me pega pela mão direita, me levanta e olha e diz assim, olha jovem, eu não sei de onde você vem, eu não sei para onde você vai, mas eu quero te dizer uma coisa, se não tivesse vindo a este lugar, a essas alturas, você nem preso estaria, você estaria morto. Eu olhei para aquela irmã e disse, eu morto, por você morto, eu vejo armas virarem em pó e cair ao chão. Jesus Cristo quebrou o laço de morte na sua vida. E ali, queridos, falei, dormi mais uma noite na casa da tia. Terça-feira, calcei o tênis. Falei, tia, estou voltando para a favela. Mas antes disso, deixa eu ligar lá. Vou ligar na favela, saber como está a situação. O Luciano dava uma batida lá em cada duas horas, né? Eu tinha que saber. E quando eu pego o telefone, que ligo para aquela favela. Oh, Lamante, oh, Defaz. Deus cuida do teu. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é completa. E quando eu ligo para aquela favela, minha cunhada atende. Quem é? Sou eu, Nilson. Cunhado, como que está a situação aí? Estou voltando para a favela. Ela diz, olha, não venha aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, por que, cunhada? Ela disse, Nilson, você saiu daqui 10h40. Eu só quero te dizer uma coisa. 11h20, a rota invadiu a favela. Invadiu os barracos. Levou o Roberto. Levou as tuas armas. Levou as tuas drogas. Invadiu casa por casa. Com o teu nome no agenda. E dizia, esse aqui não vamos levar preso. Mas vamos matar aqui mesmo. Cunhado, oh Lamante, oh Deus. Cunhado, se você estivesse aqui, cunhado, nem preso você estaria. Você estaria morto. Oh Shalai, Bekomanai, você estaria morto, cunhado. Eu comecei a me lembrar daquela irmã, eu comecei a tremer no telefone, eu comecei a ver que Deus, 40 minutos, às 10h40, das 11h20, 40 minutos antes do diabo ceifar minha alma, antes do migrador me matar, antes de descer a sepultura, Jesus Cristo foi lá e me resgatou com o seu braço forte. E me resgatou com o seu braço forte. Quem sabe você que está aqui me ouvindo, a situação é semelhante. Quem sabe a tua situação, quem sabe a situação dos teus é semelhante. O Deus de resgate, Ele faz milagre na vida do homem, na vida da mulher. Deus me resgatou. Olhei e disse, para onde eu vou agora? Para onde eu vou? Vou procurar quem? Meu irmão já estava na igreja, né? Falei, vou na casa do Carlos. Cheguei na casa dele, ele olhou para mim, me abraçou e disse, olha, você estava há 3 dias sumido, já estava esperando duas notícias suas, ou morto ou preso. Entrei para dentro da sua casa, preparou ali uma janta, e eu disse para ele, ó Carlos, fiz uma coisa. Ele falou, o que você fez? Falei, Carlos, eu aceitei esse Jesus. Ele olhou para mim e falou assim, você aceitou Jesus? Eu falei, aceitei. Tá bom, seu quarto está ali, pode dormir. Falei, poxa, meu irmão não acreditou. Meu irmão não acreditou que eu aceitei Jesus. Quem é que vai acreditar, querido? O cara só dá prejuízo. Hã? Vai acreditar agora no marginal? O cara que só dá prejuízo, destrói a empresa. Hã? Hã? Dá tiro em neguinho. Vai acreditar como? E de repente apagou para deitar, mas o Espírito Santo incomodou ele. Ele se levantou, entrou no quarto, ligou a luz. Está dormindo? Não. Vamos sentar, vamos conversar. Sério comigo. Você aceitou o meu Jesus? Aceitou o meu Jesus, querido? Eu falei, é, cara, aceitei Jesus. Se ele muda a vida, eu quero que ele muda a minha. Ele disse: olha, vai na casa da mãe e retorna para cá. Onde come dois, come três. Mas vai lá e volte aqui. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu estou lá, aquela mulher macumbeira, ela disse para mim, a minha irmã dizendo: olha, no dia de domingo, ela nesta BR, ela postou o joelho naquela ponte, naquela BR, Rio Santo, ao saber da minha situação, ao saber que eu estava desaparecido, a mãe Nilson colocou o joelho ali chorando, e ergueu os olhos para o céu e disse assim: olha, se existe um caminho nessa vida, Deus, uma macumbeira, 45 anos, se existe caminho nessa vida, Deus, coloca o meu filho, mas se não tem, tira a vida dele, eu prefiro ver ele morto do que nessa situação. Aquela mãe começou a chorar, e eu cheguei lá, falei: mãe, Jesus mostrou o caminho. Retornei à casa do meu pastor Carlos. Ao chegar na casa dele, ele falou: olha, você aceitou Jesus? Aceitei. Então aqui vamos fazer um teste. Desce o joelho, vai aprender a orar agora, vai aprender a buscar o Deus vivo. Começou a me ensinar a orar. Deus, e Deus vai abrir a porta de emprego para você. Eu falei: como, Carlos? Estou condenado, estou pedindo pela justiça, meu nome está sujo. Peguei a Bíblia, lendo Romanos 8, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Quando estou eu lendo esta passagem, Deus disse dentro de mim: homem, eu te libertei da lei do pecado, da lei da morte e da lei dos homens. 3 dias de crente. Estou ali, 2 meses, 15 dias, Deus me abre a porta. Fui viajar numa empresa, representante comercial. Essa empresa, viajei vários estados do país, viajei para alguns países da América do Sul. E Deus ali foi dando graça, me sustentando, uma equipe de 12 pessoas, 2 meses, 15 dias. Traficante, 2 meses, 15 dias, Deus leva para uma equipe de ímpio. Cheguei ali naquela equipe de ímpio, falei, liguei para o meu pastor e disse: pastor, não vou ficar aqui. São 12 pessoas ímpia. Como é que eu vou ficar aqui, pastor? Ele falou: é aí que Deus te quer. E de repente eu comecei ali a pregar o evangelho. Passou-se um tempo, eu falei: Deus, eu preciso de um parceiro neste lugar. Aí Deus me dá a minha primeira alma. Jacro Marcel, meu amigo, me deu a primeira alma, um jovem de 16 anos de idade, no domingo. Estava eu aqui no estado, aí na cidade de Bauru, e na segunda-feira fomos trabalhar. E ali o meu supervisor, paramos na praça, tinha uma delegacia próxima. E ele disse assim: Nilson, vai na delegacia e explica qual é o nosso serviço que nós estamos fazendo na cidade, para que os policiais evitem de enquadrar a gente. Então vai lá e explica. Cheguei na delegacia, falei: policial, somos da empresa tal, que está no crachá, fazemos um trabalho de divulgação do material didático e pedagógico, nível universitário, nível pré até universitário, e só entramos na casa de que pessoa, quem trabalha com cheque, para evitar de vocês estarem indo lá. Então eu estou vindo aqui já me falar: ó, quem ligar aqui eu falo que vocês é de paz, fique tranquilo. Eu voltei para descansar o almoço, 100 metros da delegacia, debaixo de uma árvore, e eu disse: já que ganhei uma alma para Jesus, eu vou pregar o evangelho aqui para essas boas agora. Eu comecei a anunciar, a contar do jeito que eu estou contando para vós, que Deus fez isso na minha vida. E eu falei: olhem, para que vocês creiam ainda mais, Deus foi olhar no sistema, Deus falou dentro de mim, em Romanos 8, que me livrou da lei dos homens. Ele foi olhar e apagou a minha passagem. Eu não tenho nem condenação, eu fui condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, mas Deus foi olhar e apagou, não existe mais nada. E aí aquele pessoal balançou a cabeça: oh, para com essas coisas, eu não acredito nisso não. O meu amigo novo convertido um dia chegou para mim, falou: Nilson, aceitei Jesus ontem, mas nesse papo aí eu não acredito não. Que é isso? Puxar o seu DVC, Nilson, sai em qualquer lugar do país. Você vem falar isso pra mim? Eu falei: Marcelo, Deus fez isso na minha vida. Ele faz da tua em quem ele quiser, porque ele é o Deus do embuste. Abate as mãos, quando eu termino de fechar minha boca, que sento ali, daquela delegacia, pra minha surpresa, ali, aqui saem 4 policiais dali. chegou até o nosso meio, apontou suas armas e disse: quem é o condenado que deu o RG na delegacia? Quem é o traficante que deu o RG? Quem é o traficante? Todo mundo olhou para mim, só os olhares já me deram. O policial olhou para mim e disse: você é louco? Você tem 4 artigos assinados, você está pedido a 1 ano e 8 meses de prisão, e agora você tem o coragem da minha RG na delegacia? Colocou seu revólver nas minhas costas, me levou preso em pé na praça. Que situação, igreja! Que situação, querido! Fui ali preso e dizia dentro de mim: olha, Deus, porventura me deixaste enganar com meus próprios pensamentos, quando li a tua palavra que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Hoje eu entendo, Deus, que era a minha incorporação em ti, é o descrente incorporando no corpo de Jesus. Mas o Senhor dizia dentro de mim que me livrou da lei do pecado e da morte, mas também da lei dos Deus. Agora tenho eu testemunhado, Deus, e as pessoas estão caçoando, estão ali o teu nome sendo jogado na vala, Deus. Estou eu indo preso, Pai. Oh, aleluia. Deus trabalha de forma que não entendemos, mas depois vai entender. E de repente, queridos, ao chegar na delegacia, 2 ficou de um lado, 1 de outro, de outro. Foi para a tela do computador e puxaram o meu DVC. Quando puxaram o meu DVC, puxou a primeira vez, vê o nome da minha família, vê o nome do meu irmão Jorge, vê ali a passagem dele, eu fui preso no mesmo dia que ele, certo? Vê o nome da família, fiquei olhando, apagou a tela do computador. Quando apagou a tela, eu falei: o que está acontecendo ali, Jeová? Está dando pane? Então dá pane, eu não posso ficar preso aqui não. Posso ficar preso aqui não, Senhor. Puxou a segunda vez, apagou a tela, olhava para mim, balançava a cabeça. Puxou a terceira vez, falei: Deus, o que está acontecendo ali, meu Deus? Puxou a quarta vez, aí veio: nada custa. A quinta vez, nada custa. A sexta vez, nada custa. É, nada custa, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Oh, xarai, de comandai, lamante, oh, de paz, Deus. O policial olhou assim: pede desculpa para esse homem, porque há 10 minutos ele estava condenado, há 10 minutos ele estava condenado, e agora não custa mais nada. É o Deus que opera o milagre, é o Deus que resgata, é o Deus que faz a obra por completa. Oh, xarai, de comandar. Ui, de Lamante, ou de face. Daquele policial, eu disse: rapaz, o que é que você tem? Eu falei: eu tenho é Deus na vida. Eu tenho é Deus na vida, policial. E comecei a sair dentro daquela delegacia pulando, dando glória, dando aleluia, exaltando o nome do Senhor, porque foi Ele que me resgatou, foi Ele que foi lá e me tirou do monturo. Hoje sou um homem. Hoje sou um homem liberto. Hoje sou um homem liberto na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Sou um homem casado. Não devo nada para a justiça. Tenho um documento assinado por um juiz desembargador. Não compareci em nenhuma das suas audiências. Tenho um documento hoje assinado por ele, dando eu como absolvido, sem nunca comparecer em audiência, sem nunca comparecer. Estou eu desvibrando o réu José Nilson Santos Neto, dando ele como absolvido. É, esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que você segue, esse é o Deus que bate a tua porta hoje. É, confia nele e até mais coisas ele fará sobre a tua vida, sobre a vida dos teus. Oh, xarai, decor, mandai. Sou um homem liberto, Mas Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer a diferença. E neste momento, eu quero orar por você. Depois desta oração, e Deus vai operar o impossível nesta tarde. Deus irá operar o impossível sobre a tua vida. E para concluir a bênção, aquela macumbeira que um dia prostrou naquela rodovia e disse: Deus, existe caminho nessa vida, mostra para o meu filho. Hoje faz 2 anos que aquela macumbeira, 45 anos, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje é uma tocha viva, hoje é instrumento de Deus. É instrumento de Deus. E que esse testemunho possa servir, possa te edificar, possa chegar, que o Espírito Santo de Deus possa entrar agora até o teu íntimo e fazer esta obra que precisa ser feita. Vem aqui, vamos estar orando por você.